do Valmir Alencar Júnior para amar e renovar as coisas. Colégio Adnilson Batista dos Santos, educando com a família. E Comercial Viana, o melhor preço da região. Futebol Show é na Três Fronteiras AM 1530. Que bonito é as bandeiras tremulando, a torcida delirando, vendo a gente balançar. Três Fronteiras AM, conectada com você. Voltamos a apresentar programa Sempre Amigos. Ah, meu amigo Edelson Moura, mais um banho diferente, né? Que agora você já ficou aí tomando esse banho de tartaruga, agora lá vem o banho de cuia. É. Esse aí, muita gente faz o uso do banho de cuia, né? Porque tem gente que não tem chuveiro em casa, acaba pegando um balde, né? É aquele que você pega a cuia assim, pega a água e vai joga, jogando. É. E tem que saber poupar a água, porque se for só um balde... O balde tem que dar total, para tomar o banho total. Senão, como é que vai sair para pegar mais água? Mais lá água fora, não tem né? como, porque você tá peleca, tá pelado, né? É. Aí a mulher não tinha banheiro na casa dela, ela fez um cercadinho com a lonazinha, aqueles plásticos pretos assim. Sim. Fez um cercadinho para eu tomar banho lá. Mas ela, coitada, é uma pessoa muito humilde. Os moleques e as molecas lá, os molequinhos e as molecas, as mocinhas. É, subiram num pé de árvore que tinha lá e ficaram quietinhas no pé de árvore esperando a hora que eu fui. Era 5 horas da tarde, mais ou menos, tudo claro. Amiga, quando eu botei a primeira lata d'água em cima de mim, que eu despejei, eu só vi foi uma mocinha despencada lá de cima. Não sei como, parece que o gás de pau quebrou. Meu amigo, não aí, diga. Os outros meninos tudo... É Edelson Morador! Eu, olha, e a moça, quando ela caiu, ela derrubou a barraca preta toda. Ai. E eu não sabia pra onde correr. E botava a mão assim na frente. Ah, não. E me encostava na parede e saía pra onde é que eu entro, onde é que eu vou, onde eu vou, onde eu sou, meu Deus do céu. E o menino gritando. Ei, ele tá nu, ele tá nu. Aí pronto, veio a criançada toda da rua. E aquelas velhas tudo com as cabeças assim pelo lado do muro, botando os tamburetes em cima do muro e vendo eu daquela situação. Minha e a pobre da mulher, tadinha, ela tão humilde, ela fechou o portão com a tramela. Eu não dei conta de voltar, porque ela fechou com a tramela, mas ela fechou pra ninguém vir. Que situação! Ela fechou pra ninguém vir. Só que eu não consegui mais voltar. Não. E eu gritava, abre, Raimunda Peste! Raimunda Peste! Abre, abre! Ai, ai, ai. E ela, meia surda... Ai, não. Veste o quê, Deus? Veste o quê? Você tá falando veste? É você, peste! E ela, veste o quê, menino? Entendeu? Ela não entendia direito. Ai, ai, ai. Horrível. Olha, foi um perrengue que você passou, viu? Nunca mais vá pra um lugar. Você já deve ter ouvido falar de vários produtos para a próstata, mas nenhum deles se compara ao que vamos anunciar. SB Prost, um suplemento alimentar feito à base de licopeno, antioxidante, que absorvido pelo organismo, ajuda a impedir e reparar os danos às células causados pelos radicais livres. SB Prost, não existe outro igual. Previne o envelhecimento precoce, auxilia no controle das taxas de colesterol e na redução da formação de placas e gordura nas artérias. SB Prost, previne o aparecimento de câncer. SB Prost, o nome já diz tudo. O melhor produto para cuidar da sua próstata. Procure um representante de saúde com beleza na sua cidade. Deixe sua mensagem no nosso zap 61 998 19 5151, ou faça seu pedido em nossa loja virtual saudecombeleza.com.br. Edelson Moura e Márcia Ferreira. Programa Sempre Amigos. Meus amigos ouvintes, a última moda é você fazer compra pela internet. Ah, é verdade. E no site da Márcia Ferreira, olha, é uma loja pocada com muita coisa boa para você comprar. Tem remédio, tem produto de beleza, tem tanta coisa boa. E tem, como é que se fala? Tem até o óleo, aquele olhinho. O óleo estrela azul, tem o fogo doce, tem, né? Tem o óleo estrela azul, doce. Que é com os ômegas, né? 3, 6, 7, 9, para a pessoa tomar, para trazer imunidade. É, olha, é bom para tudo e para todos. Uhum. E ainda é bom também para aquela ferida que não quer cicatrizar, para uso externo, né? Uhum. Queimaduras, assaduras. Outro dia, uma amiguinha minha mandou uma mensagem lá pro Saúde com Beleza, que estava passando tanto mal, é a Gorete, porque com uma sinusite terrível, e eu dei meu depoimento para ela, porque eu também estava desse jeito, eu estava até para fazer uma cirurgia, né, alguns anos atrás, foi quando descobri o óleo estrela azul, que você pode usar na sinusite, e pinga no... Pinga também. A Zélia pingava, porque ela curou a sinusite dela também. E eu também, graças a Deus. Tá boazinha, né, Márcia? É, fiquei ótima, sabe? Foi uma coisa muito boa pra mim. Eu quero incentivar os homens aí no seu site, porque lá tem duas coisas boas pra eles. Tem. Primeiro truque que eu já falei aqui nesse programa, pra aumentar a potência sexual, porque esse produto eu sou usuário, e eu tenho a horinha certinha de tomar meu truque, de manhã... Sim. Eu tomo um comprimido às 8 horas da manhã, na hora do meu café, e 7 horas da noite. 7 horas da noite eu tomo outro comprimido. Por exemplo, se eu for fazer uso... Você não quer deixar a peteca cair, né, Nelson? Não quero, tá certo! Aí, se eu for fazer uso, naquela noite, aí eu tomo mais um, eu tomo dois. Menina, dá um calibre... Dá uma calibrada na gente. Aí eu descobri que a gente passa o fogo doce. O fogo doce, ele é bom, mas ele vicia a gente. A gente fica viciado. Ah, é? É. Ele é bom demais. Aí você fica viciado. Você bota ele lá na cabeceirinha da cama. Aí quando você olha pra ele, só de você olhar pro fogo doce... Menino, o trem já estica. A potência vem na hora, só de você olhar pra ele, dizer, é gostoso. Olha! É gostoso. Aí, eu quero sugerir a homaiada, a mulherada que tiver problema de ressecamento, não é? Porque o fogo isso doce... Isso acontece muito. E você, eu sei, minha amiga, que você ainda não usou, porque você está sendo namorado. Meu coração está de férias ainda, né? Você não sabe o gostinho que mas dá. Mas de repente, vai que aparece um namorado, É sempre bom a gente conhecer os produtos. É bom. Não, eu posso dizer para você, eu posso narrar aqui o que acontece. Quando você passa o fogo doce, fica meio refrigeradinho. Dá aquele frescozinho. Aquele frescozinho. Gostoso. Aí o cheirinho vem bater no seu nariz. Olha. Aquele cheiro, aquele perfumezinho gostoso e tudo. Aí você fica azedo. Azedo? Azedo assim. Fica com vontade. Aumenta a vontade, aumenta o paladar, como diz o ditado. Não é? Rapazes, moças, vamos lá no site da Márcia Ferreira, revivebrasil.com.br e pega lá, compra logo 3 fogo doce para dar pros amigos, dar pra namorada. Né? E deixa lá de reserva também, né? E compra 2 truques. Acaba. Compra 2 truques, 3 truques. 4 truques, 5 truques, 6 truques. É revivebrasil.com.br. Vai lá. Obrigado, meus amigos, pela audiência no programa de hoje. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana. Minha amiga, obrigado. Oi, Edelson Moura, obrigada a você. Deixa eu aproveitar e mandar um alô pro povo da Candangolândia. Isso. Estive lá fazendo a festa dos Dias das Mães. Foi uma beleza. Sucesso. Você não pôde ir porque teve outro compromisso. Verdade. Mas estivemos lá e olha, mais de 600 latas de leite que foram bom. Angariadas, né? Uhum. Cada pessoa que ia levava uma lata de leite para as mãezinhas carentes. Que bacana. Foi muito legal. Olha que o público, todo mundo. Manda um beijo para Deus, Amora. Manda um abraço para Deus, Amora. Então, tô entregando esses beijos, esses abraços, e no próximo evento estaremos juntos, se, né? Deus quiser. Tchau, Márcia Ferreira. Tchau, Edelson Moura. Tchau, ouvintes do Brasil inteiro. Até a semana que vem. Tchau, Brasil. Tchau, meus amores. Você acabou de ouvir os comunicadores mais queridos do Brasil. Edelson Moura e Márcia Ferreira. Semana que vem, eles estarão de volta pela nossa emissora, trazendo para você mais um programa Sempre Amigos. Até lá, mas continue ligado, porque aqui o sucesso não para. Sempre Amigos. Três Fronteiras, o som da comunidade. Fecha mês especial de aniversário. Ofertas pra você comemorar. Roupeiro Três Portas por 399 ou 12 de R$39,90. Unibox Casal Molas Ensacadas por 899 ou 12 de R$89,90. Kit Cozinha 8 Portas com vidro por 499 ou 12 de R$49,90. Roupeiro com espelho por 799 ou 12 de R$79,90. Fecha mês em IR, especial 30 anos. Só nesta segunda e terça. Sem IR há 30 anos. O melhor está aqui. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento, Sacolão Avenida. O turismo foi um dos setores mais afetados na pandemia, seja pelas medidas para conter a Covid-19, seja pelo corte de despesas de viagem e lazer. Em compensação, o setor também é um dos que mais se destaca na retomada das atividades. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal, Henrique Severian, já respira mais aliviado após a pandemia transformar a oferta dos serviços turísticos. O público mudou bastante, as exigências são outras, os perfis são outros. Falou-se muito de criatividade, então nós vimos aí muitos empreendimentos tentando vender o seu produto, que era espaço, com muito menos serviço. Dados da Organização Mundial do Turismo apontam um crescimento de 130% no número de turistas no exterior em janeiro de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. O doutor em administração, Renato Calhau Codá, é autor do artigo Covid-19 Ecoturismo, lições aprendidas em destinos turísticos do Centro-Oeste brasileiro. Para ele, o turismo de natureza, que já se destaca nessa retomada, deve ganhar ainda mais força com apoio tecnológico. Então, às vezes, uma gestão de 5 anos ela vai ser reduzida a 2. Por quê? Porque teremos aparatos tecnológicos e teremos ferramentas tecnológicas que vão auxiliar os gestores de turismo nas suas atividades. Com planejamento, você consegue ter uma estrutura. Com estrutura, você consegue fazer o seu negócio prosperar. O recorde histórico de visitação a parques nacionais em 2021 confirma a força das atrações em meio à natureza. Os parques administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, por exemplo, tiveram quase 7 milhões de visitantes, o que representa um aumento de 54% em relação a 2020. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Adriana Mesquita e Rodrigo Miranda. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento, Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Sacolão. pela Avenida Negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aécio. Oi, diga. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará, o som da comunidade. Eu quero sair. Três Fronteiras, o som da comunidade. Clínica Dr. José Iris de Moraes, localizada na Rua Coronel Baleto, 975, funcionando de segunda a sexta, de 7:30 da manhã ao meio-dia, com nova aparelhagem de ultrassonografia 3D, 4D, ponta de linha, marca Samsung HS40, banda larga e multifrequencial, realizando prevenção de eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação com duplo pulsado, além de função placentar no segundo trimestre, avaliação fetal durante toda a gestação. Exame de ultrassonografia e mamas, abdômen, próstata transabdominal e transretal, músculo esquelético, pequenas partes, vias urinárias, transvaginal, além de consultas clínicas ginecológicas e realizando pequenas cirurgias e prevenção ginecológica. Somos credenciados pela Unimed, CAMED, CACI e aceitamos cartão de crédito e de débito. Telefone para contato 0 operadora 88 99286 8737. Clínica Dr. José Iris de Moraes. Fecha mês especial de aniversário. Ofertas pra você comemorar. Roupeiro Três Portas por 399 ou 12 de 39,90. Unibox Casal Molas Ensacadas por 899 ou 12 de 89,90. Kit Cozinha 8 Portas com vidro por 499 ou 12 de 49,90. Roupeiro com espelho por 799 ou 12 de 79,90. Fecha mês em IR especial 30 anos. Só nesta segunda e terça. Sem IR há 30 anos. O melhor está aqui. O Colégio Adnilson Batista dos Santos continua zelando pelo bem-estar de todos que fazem parte da família CABES. Pais, alunos, funcionários e colaboradores. O Colégio Adnilson Batista dos Santos é a única instituição de ensino em nossa cidade com parceria exclusiva com a Editora Positivo, a maior e melhor do Brasil. Além de contar com uma equipe de professores todos com nível superior e atuando em sua área de formação. Somente o Colégio comprometido com a qualidade do ensino e aprendizado dos seus alunos é que inova todo dia. Garanta já o futuro do seu filho, o matriculando na melhor instituição escolar de toda a região com descontos especiais. Rua João Severo Cortez, 1028, no centro de Campos Salles. Fone 0 operadora 88 3533 1397. O WhatsApp 99469-6620. Colégio Adnilson Batista dos Santos, educando com a família, uma instituição pertencente à Fundação Aquiles Batista dos Santos. Mercadinho Vieirão. Alô, alô, Campos Salles e região. Só faltam 4 dias para o dia D, o dia mais barato do mês do Mercadinho Vieirão. É neste dia 31 de maio. Aguarde esta data e venha conferir os preços mais baratos da região. Você já viu promoção, mas não igual a essa. 31 de maio, dia D, o dia mais barato do mês do Mercadinho Vieirão. Imbatível. Muito mais variedades, venha economizar. Mercadinho Vieirão, lugar certo de comprar, vem pra cá. Mais qualidade é aqui, Mercadinho Vieirão. Verdurão e frigorífico no mesmo lugar, com entrega em domicílio e preço baixo pra Fronteiras, o som da comunidade. Na trás do coração. fronteiras, o som da comunidade. O primeiro ano da Ultragás em Campos Sales foi o maior sucesso. O segundo ano não será diferente. A Ultragás vai promover um super show de prêmios no seu aniversário. Para participar é muito fácil. Na compra do seu gás ou água na Ultragás, você recebe cupom para concorrer a jogo de panela, liquidificador, ferro de passar, cafedeira, batedeira e é uma linda moto Pop Z. Zero quilômetro. Quanto mais você comprar, mais chance de ganhar. O sorteio acontecerá dia 24 de dezembro. Deslogue-se agora mesmo até a Ultragás, Rua Francisco Gomes de Souza, número 55, no centro de Campos Sales. Ou se preferir, é só ligar 996213858 ou 99348-1664 e entregamos o seu gás, a sua água em sua casa com rapidez e agilidade. Show de prêmios no segundo ano da Ultragás em Campos Sales. Peça o melhor, peça o botijão azul, peça Ultragás, o queridinho da dona de casa. Senhores proprietários de veículos de Campos Sales e região, ao fazer reposição de peças em seu veículo, procure a loja e autopeças Irmão Parafusos, que tem o menor preço e o melhor atendimento. Irmão Parafusos está com o mais completo estoque em peças, baterias, óleos lubrificantes e acessórios em geral. E tem mais na loja e autopeças Irmão Parafusos. Na compra do óleo, a troca é inteiramente grátis. Loja e autopeças Irmão Parafusos. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 142. Fone Zap 0 Operadora 88 99728 2929. No centro de Campos Sales. Loja e autopeças Irmão Parafusos. Visite, compre e economize. Organização Francisco. Eu sou roceiro, agricultor, o que eu preciso eu encontro na casa do criador. Pecuaristas do meu setor, tudo para pecuária na casa do criador. Lá tem sementes, adubos, inseticidas, botinas bem revestidas, bicos pulverizador. Lá tem enxada, enxadeco, roçadeira, picareta, cavadeira, tem chibanga e cavador. Ração pra porco, moto, capote e galinha, um pet shop de linha, tudo pro agricultor. Lá tem veneno, cereais, medicamento, lá tem todo equipamento e enxada para trator. Eu sou roceiro, agricultor, e o que eu preciso eu encontro na casa do criador. Pecuaristas do meu setor, tudo para pecuária na casa do criador. Casa do criador, a casa do homem do campo, tudo para agricultura e pecuária, numa organização de Maurílio Oliveira. Rui Júlio Dorões, número 239, no centro de Campos Sales. Telefones 9965-8549, 9220-3640. Casa do criador, a casa do homem do campo. Três Fronteiras, o som da comunidade. Três Fronteiras, o som da comunidade. Tá precisando abastecer o seu veículo? Venha para o posto Menino Jesus. Aqui só trabalhamos com produtos analisados para o melhor desempenho de seu veículo. Agora com mais uma novidade, o posto Menino Jesus 2, localizado na Avenida Francisco das Chagas Arraes, saída para o Iguatu, lança uma super promoção. Preços imbatíveis para pagamento à vista ou no cartão de crédito. Os melhores preços da região, você encontra no posto Menino Jesus 2. Venha conferir. Desde já, agradecemos pela sua preferência. Mercadinho Vieirão. Alô, alô, Campos Sales e região. Só faltam 4 dias para o dia D, o dia mais barato do mês do Mercadinho Vieirão. É neste dia 31 de maio. Aguarde esta data e venha conferir os preços mais baratos da região. Você já viu promoção, mas

14, 15, Tiago, 4, André, 16, Ronei. Meio de campo, 5 para Bruno, 21 para Toim, 10, Lucas. 7 para o Ilha, 11 para Dan, 18, Lucas Francisco. O Orlando Duarte escalou Vila Rio com Zé, Natan e Erisvelton, Rafael, Gledson, Derlei, Robinho, Raí, Canário, Rony, Vitinho. O Bijo Ardente vem de Gabriel, Embley, Thiago e André, Rony, Bruno e Toninho, Lucas, William e Lucas Francisco e o Dan. Tem dois Lucas, galera. Lá no Bijo Ardente tem o Lucas, camisa 10, e tem o Lucas Francisco com a de número 18. Ressaltando para você, ligado na Três Fronteiras, que no jogo preliminar, a equipe Amigos do Mussul jogou e perdeu, hein, de goleada para o acampamento pelo placar de 5-0. Bota aí, galera, do acampamento na tabela, mais 3 pontos para o acampamento. Orlando Duarte, a partir de agora, as atenções se voltam para Vila Rio e Bijo Ardente, inclusive ambas as equipes no tapete verde do Moraizão Orlando, naquele aquecimento final, Orlando. Exatamente, tudo prontinho para começar, já a gente vai visualizar a entrada em campo também do trio de arbitragem que irá comandar essa partida de futebol. Já vemos daqui a ambulância da Secretaria de Saúde do município dando suporte e a tranquilidade a todos que nesse momento se encontram aqui no Colosso do Alto Alegre, estádio José Iris de Moraes, o Moraizão, pessoal da Guarda Civil Municipal também. Muita gente nas arquibancadas, o público sempre apoiando a pessoa. Orlando, oi. Vê o volume do teu microfone aí, por favor. Aumentar? Aumentar um pouco. Ok, aumentar aí. Tá bom, vamos lá. A gente segue aqui corrigindo. Ok. Tá, agora ficou bom? Ok. Beleza. Então a gente vai, com força total, a partir de agora, levar as emoções do que acontece a partir de agora em Bijo Ardente e Vila Rio Ami. Beleza, esse é Orlando Duarte que vai fazer trabalho de reportagem, também de comentários, quando o assunto, repito, é Campeonato Cambuçalense de 2022, em nome de Prefeitura Municipal de Cambuçales, a administração Cidade Quissônia realiza e cresce na jogada também Comercial Viana, o vereador Valmir Alencar Júnior, para mais renovar as coisas, Mercadinho Ouveirão. Promoção todo dia e em breve Empório Vieirão, como disse Orlando, aqui a gente conserta andando, né, Orlando? A melhor transmissão possível dentro do contexto do cenário esportivo municipal. Pessoal, todo mundo gostando dessa competição. O Moraizão precisa sempre ter algo a oferecer como espetáculo, é isso que a gente quer, que o município continue investindo, os empresários também, para que assim tenhamos a oportunidade da integração social através da bola. Colégio Adnilson Batista dos Santos, educando com a família, uma instituição pertencente à Fundação Aquiles Batista dos Santos. Abraço para o Aquiles Filho lá em Fronteiras, vizinho município, mas já no estado do Piauí, ligadão nos 1530. Orlando, vai se afunilando já a partir desse momento, o campeonato, algumas equipes já vindo com vitórias, outras com derrotas. É o caso, é que a gente percebe daqui a pouquinho quando a gente der aquela olhada básica na tabela. Mas o que se percebeu, Orlando, é que a dificuldade em colocar em campo, Orlando, a equipe que jogou e perdeu de 5-0 para o acampamento, isso no jogo que antecede, portanto, as expectativas de Vila Rio e Bijo Ardente. Ainda sofrendo, eu até comentava com os dirigentes do Mussul, Orlando, e ele falava, os caras vão lá, rapaz, assim ele na hora do jogo não comparecem. O Mussu entra em campo faltando 3 atletas, Orlando. Deixa muito a desejar, não é? Até 70. É um futebol amador a oportunizar aqui muitos valores, que às vezes não teria chance em outras equipes, venham a também participar dessa festa da bola. Aí de repente, em cima da hora, o cara fura e prejudica bastante a estrutura da equipe. É lamentável que isso tenha acontecido.